gostando do Búfalo, dá um grito! A evolução chegou! Que eu queria fazer o seguinte, bora fazer o seguinte, ó. Rafael, olha, o nosso Búfalo do Marajó está aqui para fazer essa festa maravilhosa para todos vocês. E neste exato momento, eu queria que o nosso Búfalo do Marajó fizesse os cumprimentos para a galera aqui. Primeiramente, cadê a galera do meu lado direito aqui? Dá o grito! O animal, bora fazer esse cumprimento para a galera aqui. Do nosso lado direito, vem pro lado direito, direito, direito, pro outro lado, Marcelo, isso! Vem! Marcelo, faz o seguinte, cadê a galera da minha esquerda aqui, dá um grito bem alto! Chama o meu animal pra esquerda aqui pra fazer os cumprimentos pra galera, isso! Baixando e levantando a cabeça pra exaltar esse público maravilhoso aí que hoje veio curtir o Búfalo do Marajó, o Búfalo do Marajó! Agora! Levanta esse chifrinho aí que eu quero ver a galera curtir assim, ó! E quem é sincero, joga a mãozinha pra cima, bate na palma da mão! Tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá! E quem sabe cantar essa música aqui, ó! Pra gente fazer uma forma de agradecimento bem bacana! Eu queria que vocês cantassem essa canção junto com a gente, pra ficar bonito! Quem sabe libera o gogô assim, ó! Bora liberar! Só vocês vai! Um dia você vai ligar! Tudo bem, vai! Um dia vai me procurar! Um dia você vai saber! E entender que amar mais do que eu, ninguém te amou! Só vocês vai! Um dia vou te esquecer! Um dia alguém vai perceber! O amor que você dispensou! Não deu valor! Um dia você vai se arrepender! Agora eu quero ouvir, vai! Sai da minha vida! Só vocês, vai! Nunca mais quero te ver e te entender. Dessa vez é pra valer. Canta aí, Metrópole! E aí, hein? Mas não esquece que um dia eu te amei como ninguém te amou. Só que você não deu valor. Um dia você vai lembrar. Chorando vai me procurar aqui, pedindo pra voltar. Agora eu queria pedir uma coisa pra galera. Só quem acredita em Deus, coloca a mãozinha pra cima. Joga a mãozinha pra cima que acredita no Papai do Céu. E bate comigo na palma da mão. Tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá. No ritmo da música, vai. Tchá, tchá, tchá, tchá. Mais rápido, vai. Tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá. Evolução chegou, pancada! Joga a mãozinha! Tchá, tchá! Tchá, tchá! Tchá, tchá! Tchá, tchá! Tchá, tchá! Bora curtir, meu irmão, que tem muita onda ainda pra acontecer pela frente! Vai, vai! Joga a mãozinha pra cima! Só quem tá solteiro com a mãozinha pra cima! E assim, ó! Oh, vai, vai! Oh, tchá, tchá! Oh, tchá, tchá! Oh, tchá, tchá! Oh! E quem é do Paysandu vai botando o bracinho pra cima aí! Quem é do Papão com a mãozinha? Oh, vai, vai! Oh, vai, vai! Oh, vai, vai! Oh, vai, vai! Oh! Alô, meu DJ Joãozinho! É a metrópole do jeitinho que a gente gosta. Quem é que tá feliz aí? Joga a mãozinha pra cima que eu quero ver. Só quem tá solteiro joga o bracinho pra cima. Só quem tá solteiro, só quem é sincero. Só quem tá solteiro, só quem é sincero. O animal endoidou, endoidou, endoidou. Bola pra cima, 3, 2, e agora? Chifrada, chifrada, chifrada, chifrada, chifrada. No comecinho, no comecinho, no comecinho, no comecinho. Mas na verdade, olha o chifre do animal movimentando na metrópole. Bora, meu animal! Movimenta esse chifre aí pra gente ver agora. Bora, Rafinha, libera a parada aí. Que tá só no comecinho pra você se ligar, garoto. Joga tudo em cima! Chifrar, chifrar, chifrar, chifrar, chifrar, chifrar, chifrar, chifrar, chifrar, chifrar. Safadinho. Seguro no cabelo, vou empurrar. Vou empurrar, vou empurrar, vou empurrar, vou empurrar, vou empurrar, vou empurrar, vou empurrar, vou empurrar, vou empurrar, vou empurrar, vou empurrar, vou empurrar, vou empurrar, vou empurrar, vou empurrar, vou empurrar, vou empurrar, vou empurrar, vou empurrar, vou empurrar, vou empurrar, vou empurrar, vou empurrar, vou empurrar, vou empurrar, vou empurrar, vou empurrar, vou empurrar, vou empurrar, vou empurrar, vou empurrar, vou empurrar, vou empurrar, vou empurrar, vou empurrar, vou Fala, meus super primos! Oh, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Joga tudo em cima que a evolução tá na área! Põe a mãozinha pra cima! E grita! É muita loucura, loucura, loucura! Bem baixinho, bem baixinho, bem baixinho. Sabe por quê, Rafinha? Por quê, meu irmão? Porque a torcida do Paysandu tá com moral hoje na metrópole, viu? Paysandu perdeu, porra. Quem é do Paysandu, coloca a mãozinha pra cima. Balança pro lado e pro outro, pro lado e pro outro, pro lado e pro outro, pro lado e pro outro. E a nossa torcida também do Clube do Remo, Josias. Ah, com certeza. A torcida do Leão Azul dá um gritão. Mãozinha pra cima, mãozinha pra cima, mãozinha pra cima, assim, assim, assim, assim. Sai! Sai da frente! Sai! Sai da frente! Olha a chifrada do animal, do animal, do animal, do animal, do animal, Bruninho! A parada é em aço! É o seguinte, o seguinte, o seguinte! Quem sabe canta essa música pra ficar legal? Quem sabe canta assim, ó! E joga a mãozinha pra cima, mãozinha pra cima, e assim. E bate na palma da mão, só quem é sincero, só quem é feliz. Vai, vai, joga o dedinho pra cima e canta! São amores, amores que matam, amores que ferem, amores que doem, amores que apagam. No batidão, no batidão, meu DJ Darlão, vai no batidão, vai, vai, vai. Essa aqui tá na boca da galera, Rafinha. Libera que eu quero ver a metrópole estremecer agora cantando assim, ó. Dói, né? A gente ama, dói, né? Alguém que nos engana. E o quê? Dói, né? A gente quebra a cara e a dor machuca o coração. Búfalo do Marajó, a evolução. Sorry aí, dói, quando a gente se dá demais. Um abraço aí também com o meu carinho, toda a comitiva de Abaitetuba. Obrigado pela moral, tá legal? Nosso esquadrão da Nike também, o Stallone, o negão dos Cafajeste, obrigado pela moral também. Valeu! Valeu, João Gordo da Nike ali com a gente! E a galera da Nike, peso aí, valeu! Olha os camarotes, bora, irmão Jesus! Super Primo de Marituba! Um abraço com muito carinho pra essa equipe maravilhosa. Os metralhas da família Sem Noção, os caras doidos por ali. O bonde neurótico. Um abraço aí pra todo mundo. Alô, os caras doidos do Una. Atribulados. Os piradinhos do Oteiro, ostentando do Badala, Mini Búfalo. Os perversos por ali. A trinca da Nike, a galera da Nike. O esquadrão da Nike, a Mega Fox. Eu vou mandar abraço pra todo mundo. Deixa comigo, calma aí, pressão total. Aí o seguinte, quem tá apaixonado de verdade pode botar o bracinho pra cima. Quem tá apaixonado assim, ó, e joga a mãozinha, faz o coraçãozinho, coraçãozinho, balança pro lado, pro outro, pro lado, pro outro, pro lado, pro outro. Olha o sucesso aí, meu irmão! Joga a mãozinha pra cima, gira o lacinho, gira, gira, gira, gira. DJ Rafael do Guarumã, Caian Ribeiro. Fala, Daniel Fox. Segura, tico da pedreira, parada assim, ó. Quando penso em ligar pra você. É tudo ao vivo, tudo ao vivo. Segura aí, ó. Sabe, vai. Eu me escondo de todas as formas. Eu não quero criar esperanças. Mas não paro de pensar em você. E a amiga Liane, alô, Liane. Casamento. Nossa amiga Liane, o Bessolo, o Ruge. Sai com a gente, alô, para show. Você da minha vida, esquecer que um dia eu já te encontrei. Mas meu coração não quer deixar, ele chama por você. É seu nome que ele grita bem alto. Me diz como é que eu posso ser feliz se você não está aqui. Serginho do Palha aqui com a gente. Bora que é metal Brasil. As nossas moças bonitas, que por sinal hoje estão fazendo aniversário, Bruninho, da galera da Bis. Um abraço pras nossas loiras da treta, viu, Jesus? Claro, aquela menina sentada. Fala pra ela. Olhar desconfiado, tão inocente. Já fui doente naquela mulher. Sei que agora ela deve estar tá olhando de lado, tão sem graça vendo o... Meu parceiro Kelvinho, parabéns pra você. Um abraço pra essa galera. Vamos sair, um abraço de todo mundo, viu? Jailson Neguinho de Pá, galera de Santa Isabel. Ela quis me... Felipe Braga. Alô, meu parceiro Tarcísio da farmácia, te liga aí, ó. Ser alguém melhor que ela. Promete pra mim. O que você jura pra ela, você vai cumprir. Parceiro Robigol do 40, obrigado pelo carinho também. Valeu, Robigol! Gordo Coqueiro, Paturi da Pedreira, obrigado, Paturi. O animal também pelo pedaço. Velho prefeito Chico da Pedreira por aí também. Billy Brasil. Brasil, meu Deus, Rafael, bora virar! Você vai ligar, um dia vai me procurar. Você vai saber, vai entender que amar mais do que eu, ninguém te amou. E o quê? Um dia vou te esquecer. Um dia alguém vai ter. Gordo do Coqueiro! O Dudu do Gol! Meu parceiro Robin Playboy! Um dia você. Alô, Maguinho! Alô, Raifran! Alô, Lico! De uma vez vai desaparecer. Pra Turismo, Quitaia! Ana! Tarimó! Tá tudo bom! O comando Búfalo do Marajó, a evolução. Banda AR15. Quem costuma ir pra festa do Mingau em Nova Timbuteu, hein? Sai da minha vida agora de uma... Sabe quem toca esse ano na festa do Mingau? Nunca mais quero te ver. A evolução tá na área. Gente, dia 4 de julho, Búfalo do Marajó, no 31º Festival do Mingau em Nova Timbuteu, viu? Tá bom? Alô, Minique Piaço! Obrigado, Erison! Obrigado, Super Primo de Marituba! Só no caquinhado! Só no caquinhado, vai! Só no caquinhado, vai! Só no caquinhado, olha o caque no caque no caque no caque no caquinhado. Bela Som. Com chapéu de vaqueiro, tocando berrante, sou Badala Som. Revolução na metrópole! Banda 007. Fabizinha, Trejeira e Garçanhão. Liguinho do Bengolo, Benetton da PCB. Pirata Nike, Albertinho do Búfalo, Tico Hi-Fi, o Breno dos Guerreiros. Sali com a gente. Alô, Juninho Amada. Meu Vieira Escudeiro, Fabrício Pinheiro, Fábio Guilherme. E a nossa fiel Subiru, Nadinho. O Dudu do Gol Hi-Fi, o Tico da Pedreira, a Boca Tabex. Bora pra Turiba. Fazendo um chifrinho. Quem comanda? Quem comanda? DJ Rafael, Josias e Darlan. Eles dão a chicotada do amor. Yeah! É o Búfalo do Marajó. Tocando berrante. Amigo Ian, um abraço pra você, obrigado pelo carinho. Ian, está aí com a gente. Ele, toda galera de Souri na área. Os mentirosos lá da Atalaia sempre com a gente. Búfalo do Marajó. Tocando berrante, você vai entender que o meu amor só pra você. Bora girar mais um dracinho. Tá bom. E essa galera do Clique Pará, lá de Caparema, um abraço com muito carinho para todos vocês que vieram fazer a cobertura desse evento maravilhoso. Aí ela Lima, o animal e o Siqueira, te liga aí, vai. Família Javali, as galera da Nike desde 2007. Obrigado, meu madruga angolano, João Gordo, piloto, Léo, Abraão da Nike, essa galera em peso, viu? Agora, o animal obedece o comando dos DJs Cowboys. Você não sai da minha memória. Então! Mesmo assim, não tem mais volta. Pois me trocou por um alguém. Atração só de morte. Chama um abraço pra galera de Carapemirim, viu? A caravana de Carapemirim que veio com a gente. Meu grande parceiro Matheus Castro. Tiozinho das trilhas, o Clebinho Jabaité. Fala, Cametá! Robert Duagem, meu grande parceiro. Alô, equipe Pede Ripa! O amigo Ailson da Pedreira, obrigado pelo carinho também. Obrigado, Tucasso dos Lisos da Ilha. Meu amigo Kelvin tá no mês, minha equipe hoje, pá também, sempre no apoio! Cadê o rei dos periquitinhos, hein? Cadê ele? Felipe Pantanal, Mega Tchaca tá por ali com a gente, um abraço pra todo mundo. Fala o Wallace Preto da Lomba, Spider Hi-Fi com a gente, a comitiva da Nega Vigarista 5.0, tá todo mundo se ligando na parada. Eu sempre brindei meu coração pra não se apaixonar. A nossa embaixadora, um abraço pra você, Vizé. Eu sempre treinei meu coração pra fugir de olhar. Equipe Altino Som, Luni Tunes e a galera da loja Suficiente vai ter. Fala, Clube! Mas veio você, me deixou em segredo. E de editores, né, Nilson? Mas veio você. Quem tá apaixonado vai cantar bem alto pra ficar legal, pra ficar bonito. Vocês, vocês, vai! Luizinho das Teses, obrigado pelo carinho também, está aí com a gente, valeu, Luizinho! Mas tudo bem, se conquistar você. Não, não, não. Segurando um batidão pra você, meu DJ Darlan, segurando no batidão, batidão, batidão. Rafinha, a gente sempre leva a sério muito a questão das nossas equipes. Ah, tem muitos banners. A gente vai ler o banner de todo mundo agora, sabe por quê? Vocês são a razão do sucesso do Búfalo do Marajó. Eu não me importo se a pessoa chega e fala: ah, porra, manda abraço pra todo mundo, não. A gente tem que dar moral pra quem dá moral pra gente, não é verdade? Então as equipes do Búfalo do Marajó, coloca o banner no alto que a gente vai identificar agora todo mundo, ó. Mas antes, primeiro a galera dos banners, viu? Para começar daqui. Olha, empolgados do Una por aqui, a Só Álcool, os moleques da Friborge, os moleques do Conceito, a GDU tá aqui, a Fiel Super Âncora, galera da Nike, aquele abraço pra todo mundo ali, Super Primos, olha, quem eu falar vai baixando, por favor. Família Javali, os moleques de Ação, Sem Noção, aquele abraço pra todo mundo, a Só Álcool já foi. Os Metralhas, obrigado, bom de Neurótico, minha equipe Socado também. Mete Ficha ali, ó. É, os caras todos do Una, Ostentação do Badala, Pressão Total. Equipe Folha de Castanhal. Equipe Sem Nada. Equipe Aço, os Perversos do Tapanã. Gente, quem tiver na plataforma eu não vou mandar, porque é o seguinte, gente, sem gelo, pelo amor de Deus, sem gelo, na moral. Que massa por ali, a Trinca Nike, os Desguiados por ali com a gente. Os Manos da Quebrada, os Piradinhos do Oteiro, os Ginhos da Coab, a Mini Búfalo. Deixa eu ver essa aqui, rapaz. Os Alucinados, Pressão Total, Mega Brothers de lá de Cachoeira, os Cachorrões, lá do Bengola, Mega Aço, os Jumbrex da Baixada, Mega Fox por ali também, Bonde dos Desguiados, Família Curtição, os Atribulados, Esquadrão da Farra, Esquadrão da Nike, mais ou menos, Família Tormento, os Empresários de Castanheira, Joga Bonito, as Moças Bonitas, os Moleques Pancadão também por ali, já falei, Robes, Família Pressão, Loucos pro Shopping, Bruninho e a galera da Bis por ali, tem uma lá no fundinho quando consegui, ó. Equipe de pai, a família tem coração também. Nossas lojas da treta, obrigado pela curtição sempre aqui com a gente. A gente esqueceu alguém. Bebe Transa, Arca, essa galera, o DJ Tuíra por ali. Tuíra Boy. William Pop 10, obrigado, meu amigo. O Igor Pop 10 está aí presente com a gente. O meu parceiro, que é o Vinho, está no berço hoje. Obrigado, Lobo dos Humildes também. O Valdian. Galera da Bis, valeu, Bruninho. E essa galera dos camarotes aí, ó. Um abraço pra todo mundo, obrigado, viu? Essa galera que a gente vai identificar, a nossa primeira dama do Marajó, Nani. Obrigado, que é incansável também à frente aí. Um abraço com muito carinho pra você, viu, Nani? Nossa grande patroa, Davizinho, o rei do salgarinho, a gente não pode esquecer de você, viu? Rei! Kleber, a suficiente, todo mundo, vou identificar um por um, olha, pra cá, ó. Quem tá por ali, deixa eu ver aqui a equipe que faltou ali, rapaz. Não tá dando pra identificar direito ali, as meninas estão todas uniformizadas ali, ó. Mas eu não consigo reconhecer ali, não. Já já isso, vira o banner pra cá pra gente. Olha a galera aqui do Kelvinho que tá no berço, essa galera dos Caradores da Pedreira. Um abraço pra todo mundo, vou identificar Max da Hadley por ali, Marquinhos Belém, Henrique da Pedreira, Jesquinha, Playboy, Jesquinha, essa galera, o Felipe Braga, a galera da Nega Vigarista por ali, Carlos Sonic, Tarcísio da Farmácia, que veio de Bragança, Neto Braga, o Preto, a Suelenzinha. Vai sair pra todo mundo, viu? Rafinha, opa! Bora liberar que a parada tá só no comecinho, o animal na minha. Aí o seguinte, quem tem um banner pode botar pra cima, quem é de equipe, quem é de fã-clube. Assim, ó, pra virar o cabeção, essa música do Rafael toca, quando o Darlan toca, o Josias toca, o Cupidon toca. É o delírio da galera, Darlan, essa música assim, ó. E assim, ó, batidão, batidão, batidão, pra virar o cabeção na metrópole, Darlan! Vai, vai! E joga a mãozinha pra cima, mãozinha pra cima. E gira esse lacinho, e gira esse lacinho, e gira esse lacinho. Bora girando mais outra! Cachorro Louco, obrigado pelo carinho também, valeu! Levando o Rodrigues e a primeira dama, Cleidiane, da equipe dos Primos da Atitude, do Badala, um abraço pra vocês, valeu! Alô, Cametá! Serginho do Palio, bora, Duda! Alô, Túlio! Gil, para show, obrigado pelo carinho também, valeu! Para show, vem te embora, vem te embora, pro animal, a evolução! Entrega a solidão, você chegou. Eu não posso esquecer da GDB! Alô, GDB! Fernandinho, o porquinho tá com a gente também. Sonho e desejo em te ter. E é o Parachão, o nosso Vinaginho. Vem de bora pra evolução. É o animal da metrópole. Falo, coloca a mãozinha no alto. Tira o lacinho, canta agora. Vim te conhecer. No badalação ela beber. Toda sensual ela me envolver. E essa galera do Clique TV, eu te levo pro meu. Obrigado pela moral que vocês dão pra gente, viu? No badalação. Claro, todo mundo se vendo. O lançamento do animal aqui no Clique TV, viu? Aguarde o festival do Mingau que vai ser pra cima. Todos os vaqueiros estão de olho na mina. Meu amigo Bacurau do Comércio, obrigado pelo carinho também. O Formiguinha Raio vai estar no pedaço. Bora, Formiguinha. Joga tudo em cima. Faz o chifrinho, é. Faz o chifrinho, é. Faz o chifrinho, é. Eu sou uma dala. Joga a mãozinha pra cima. Faz o chifrinho. Faz o chifrinho. Vai, 3, 2, 1. E agora? E doida, e doida. E doida. Esposa Cíntia, Grandiene, o Karine, Giovanni, Gedecel, Marcelo, Mendes e Carol. Não, peraí, peraí, peraí. Tá muito baixo esse negócio, tá muito baixo, tá muito baixo. Rafael, opa, eu vou fazer o seguinte. Eu quero uma aposta com você de como a galera do Paysandu vai cantar essa música mais alto do que a galera do Clube do Remo. Tu quer ver? Bora ver, bora ver, bora ver. Só a galera do Paysandu coloca a mãozinha pra cima agora, vai. Joga a mãozinha pra cima, a galera do Papão. E bate na palma da mão, bate na palma da mão. Eu quero ver a galera do Papão cantando comigo essa aqui, ó. Assim, Papão, já. Não, peraí, peraí. Tá muito baixo, tá muito baixo. Quem é do Clube do Remo pode botar o bracinho pra cima aí. E quem é do Remo com a mãozinha pra cima, bate na palma da mão, bate na palma da mão. Vai, vai, vai, vai, canta comigo assim, ó. O que que tá faltando então, hein? Tá faltando tempo. E a gente já não rola muito tempo, não rola muito tempo, não. Valeu, Paraxó! Obrigado pelo carinho, um abraço pra você, tá legal? Você aí com a gente? Valeu, Formiguinha! Renato Carvalho, Igor das Teses, o Cassino, o Maico, Corintiano e Solange One, sempre do animal! Pode crer! Vem-te-mora, vem-te-mora! Loro da Nike por ali! Alô, Gleidson! Um abraço pra você, meu! Pode crer, nós, viu, Clique TV? Me chamou, não tô de fofoca. A galera da Cheune, alô, Patrick! Me pegou porque eu vivia sorrindo. Pablo Farias, essa galera tem moral! Tô curtindo, é na onda, é o jeito que eu me amarro. Tá doidão de baseado, tá doidão de baseado. Caralho! coração. Olha no meu Itai, delícia chega mais. Meu parceiro Sandro, lá dos primos RZ, Marissoni, equipe Shop e Trinca, as nossas leiras da treta, o Negri de Abaitetu, Balão Sargento Palio, meu grande parceiro Felipe do Bala de Prata, aparelhagem muito boa de Abaité, veio aqui hoje nos parabenizar, viu? Um abraço pra você, Felipe, obrigado, viu, cara? Alô, meu parceiro Wagner Margalho, você também. A Vanessinha tá na área, tá na área, Vanessinha. O que pensa que eu sou? Se não sou o que pensou. Não insista pra viver o seu amor. O que pensa que eu sou? Se não sou o que pensou. Não insista pra viver o seu amor. No batidão, batidão, batidão, vai. Estava feliz. Vilazinha, minha fiel GD15, obrigado pela moral também, pelo carinho. É o animal detonando a evolução na metrópole, meu DJ Darlan. Então, Robert Duarte, obrigado pelo carinho também. Alô, Robert Jean. Agora, o animal obedece o comando dos DJs Cowboys, Darlan, Rafael Cassiano e Josia. Manda! A evolução. Um abraço aí com o Tiago, meu parceiro Bruno Flash Cell, obrigado Daniel Cardoso, o Marte dos Brothers também, obrigado meu amigo Marte, Johnny Pio, Jéssica Brito. A evolução. Este é o novo Búfalo do Marajó. Amigo Maurinho, show! Obrigado pelo carinho também! Fábio Farinha de Cametá! O rei da farinha no pedaço! Joga a música! Amigo Boris, obrigado meu carinho também. Obrigado, Boris, pela moral de ganhar peço. Ele, o Netinho, o povo lá do Dinã. Olha a mãozinha pra cima, mãozinha pra cima. Oh, vai, vai. Tchau, tchau, tchau, tchau. Só quem tá solteiro com a mãozinha. Oh, bate, oh, vai, vai. Oh, vai, vai, oh, vai, vai. Bora com chimarra. Os menor tá embrasadão e tá tudo sem limite. Você, você, você, você, você igual o Will. Só pega fuga, obrigado pra meu Peter Reserval, Tito Pirata, o Mega Chaka, Lumbigo Paraense. A todo mundo em peso, meu irmão. E o animal detonando pra galera. Batidão, batidão, batidão. Vai. Joga a mãozinha, mano! Alô, Bambazinho, o senhor da correria, o Chiquitado fez. E as Santos não pode esquecer dela também. Embora, que homem não chora e não pede perdão. Não pede perdão. Não pede, não pede, não pede, não pede, não pede, não pede, não pede. Olha que três sinis. Li arftek, ma arftek, zen. Temenet, ni ma chifá. E joga a mãozinha pra cima. Chifá, chifá, chifá, chifá, chifá. E dá-lhe uma chifrada. Joga a mãozinha. Chifra, chifra, chifra, chifra, chifra, chifra, chifra, chifra, chifra. Rafael, opa. Eu queria agradecer a presença do meu parceiro Jorge Porto, lá de Paraupebas, está aí com a gente. Dia 12, estaremos encanando o Carajás no Samambaia Clube. Dia 13, lá no City Park em Paraupebas. E no dia 14, lá em Marabá, lançamento do Búfalo do Marajó em Marabá, viu? Meu parceiro Jorge, parabéns pra sua filha Isabelle, que hoje está completando seu aniversário. Léo, obrigado pelo carinho, viu? Tá todo mundo curtindo lá, viu? Marquinhos Belém, sai com a gente. Jerebê, Gigante, Porquinho, Fernandinho, Romero, Bolão, Elton Vieira, Pablo, Unila, Gedepani, Paragominas, Formiguinha PDB tá de volta, né, Formiguinha? Estúdio TS Produções, a sua melhor produção é aqui. www.topaparelhagens.com, um dos maiores e melhores sites de aparelhagens do Pará.